sorrir. Pensando com medo da morte ia me destruir. Quem confia no Senhor não vai se abalar. Em desafio nosso Deus vai se envergonhar. Aposte o que cê tem, se eu for lançado na cova é prova. Eu volto com os leões domados ferozes e curiosos de bico na evolução precoce. Uns contra tosse, mas é de Deus eu tomo posse. É os crentes lock, demônio, fracote, perde o sono. A paz igual os psicos, som que emana do trono. Do obscuro a palácios celestiais de luxo. Da cova do leão a real conversão dos bruxos. Eu passo pela prova sem me ferir. O meu Deus está comigo, é quem me guarda assim. Pode soltar as feras pra me pegar. O guerreiro que tem Cristo não faz gelar. A seta sempre aponta contra a cruz de Cristo. Pelo preço pago, prego a palavra, penso e pratico. Eu sim, tonizo música e espírito em um só ponto. Elevo pra outro nível que separa os bichinhos dos monstros. Na cova dos leões, meu inimigo sorri. Pensando com medo da morte ia me destruir. Quem confia no Senhor não vai se abalar. Em desafio, nosso Deus vai se envergonhar. Na cova dos leões, meu inimigo sorri. Pensando com medo da morte ia me destruir. Quem confia no Senhor não vai se abalar. Em desafio, nosso Deus vai se envergonhar. O inimigo vai tentando, eu vou prosseguindo. Ele vai entrando, eu vou saindo. Fica na poeira que eu vou subindo. Quem tá na missão, não é pela metade. Longe da falsidade, na copa dos leões. Mantendo a lealdade, levado pelo rei. Em nome da verdade. Quem comigo colou, não considerou. Nem com nós caminhou. Ficaram pra trás, permanece firme. E o mundo girou. Não adianta tentar me parar. Os dentes dos leões não vão me rasgar. Deus tá comigo, mesmo na prova. Nunca deixou de me amar. Nunca. Passo pela prova sem me ferir. O meu Deus está comigo, é quem me guarda assim. Pode soltar as feras pra me pegar. O guerreiro que tem Cristo não faz gelar. A seta sempre aponta contra a cruz de Cristo. Pelo preço pago, prego a palavra, penso e pratico. Eu sim, tonizo música e espírito em um só ponto. Elevo pra outro nível que separa os bichinhos dos monstros. Na cova dos leões, meu inimigo sorri. Pensando com medo da morte ia me destruir. Quem confia no Senhor não vai se abalar. Em desafio, nosso Deus vai se envergonhar. Na cova dos leões, meu inimigo sorri. Pensando com medo da morte ia me destruir. Quem confia no Senhor não vai se abalar. Em desafio, nosso Deus vai se envergonhar.